nós põe o nariz em tudo. Durante o dia ando sempre dentro e fora. Também passeio num antigo Chevrolet. Abra a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, tem grado na internet. Abra a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, tem grado na internet. Ai, ai, Maria benta, ninguém lhe aguenta, nem um bocado. Ai, ai, sacroso, só mesmo velho que tem conta do recado. Ai, ai, Maria benta, ninguém lhe aguenta, nem um bocado. Ai, ai, sacroso, só mesmo velho que tem conta do recado. Que tenha muita saúde. Ainda rija a faladeira e atenta. Já converte como venta, mas põe o nariz em tudo. Durante o dia ando sempre dentro e fora. Também passeio num antigo Chevrolet. Abra a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, tem claro na internet. Abra a janela, dá uma casa a qualquer hora. E à noite também namora, tem claro na internet. Ai, ai, Maria benta, ninguém lhe aguenta, nem um bocado. Ai, ai, só mesmo velho que tem conta do recado. Ai, ai, Maria benta, ninguém lhe aguenta, nem um bocado. Ai, ai, saco todo, só mesmo velho que tem conta do recado.

geral. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o pau. Não vou mostrar o pau, não vou mostrar o pau. Quando eu mostrei, acabei-me dando mal. E o meu vizinho quase fez um funeral. Pois é, mais uma vez, muito bom dia a todos vocês que estão na escuta da Rádio Arcancel. O meu nome é Jorge Carvalho e eu estou aqui a ver se consigo passar na formação para fazer parte desta magnífica rádio. Para todos vós, uma ótima manhã de sexta-feira. Pois é, sexta-feira, já ia dizer quarta-feira, mas não, sexta-feira, uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana para todos vós. Uma vez mais, muito obrigado a toda a administração da Rádio Arcancel. Pois é, e agora para todos vocês este bonito tema na voz de Invasão, Coração Sem Vergonha. Coração sem vergonha, apaixonado. mais sem ser amado. Coração doido, coração desesperado. Doido de amor, doido de paixão. Eu não consigo segurar meu coração. Ela sabe disso, mas não tem dó. Pobre coitado, coração hoje está só. Doido de amor, doido de paixão. Eu não consigo segurar meu coração. Ela sabe disso, mas não tem dó. Pobre coitado, o coração hoje está só. Tenha vergonha, coração, tenha vergonha. Não penses nela, esquece dela. Tenha vergonha, coração, tenha vergonha. Antes que eu morra de amor por causa dela. Tenha vergonha, coração, tenha vergonha. Não penses nela, esquece dela. Pois é, este bonito tema na voz de Evasão Ganha, sem vergonha para todos vós. Vamos continuar com boa música na voz de António Variações.

tambour rouge sont les roses. Mon amour, sèche la fontaine, mon amour. Le soleil au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le palan et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des pois é, lindíssimo, lindíssimo fado este na voz de Amália Rodrigues. Pois é, eu tenho aqui um recadinho para todos os ouvintes da Rádio Arcancel. É já no próximo dia, deixem-me cá ver, no próximo dia 13 de abril, a partir das 20 horas, no baile de Rovalon, na sala de Montição, vamos ter com todos vós José Baltazar e o nosso cantor Jorge Ferreira. As portas abrem a partir das 21 horas. Por isso, apareçam, façam já, tirem já os seus bilhetes para os tirarem muito fácil. Basta se dirigir à Rádio Arcancel, restaurante Tamariz em Floril-Jobré, Penha do Mundo, Floril-Jobré, ao Mariano Samoa, Cantinho da Nossa Terra, a Las Forces, o Grilo a Orleão, restaurante assado típico a Floril-Jobré. Por isso, não se esqueça, tirem, peçam já, guardem já, marquem já a presença neste lindíssimo tema. Para todos vós, José Malhoa. Recantam memórias, confessas, prometem mais maios de amor. E quando vão da balada, a senhora os abençoa, porque a promessa que apaga liberta-se de uma alma boa. Pois é, eu disse José Malhoa, mas não, Jorge Ferreira, assim aqui é. Peço imensa desculpas a todos vós, mas sabem como é. São novas tecnologias totalmente diferentes. Boa sexta-feira para todos vós. Este próximo tema é um tema, um pedido da nossa ouvinte, Madame Araújo, na voz de Tony Carreira, Peregrinos de Fátima. Eu vou a Fátima rezar. Como tantos peregrinos, eu vou à Nova Dia agradecer a Maria os seus milagres divinos. Vou acender uma vela ao provar que agradeço, e ao chegar à capelinha aos pés da minha. Eu vou. Pois é, este recadinho é para todos os homens que estão na escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Sabem que hoje, que dia é hoje? Sabem que hoje é dia da mulher. Por isso, se você não seja forreta, abra as mãos, abra o bolso, abra a carteira e pegue na sua esposa, na sua namorada, na sua amiga e vai-lhe pagar o jantar logo à noite ao fim do trabalho, porque hoje é dia da mulher. Para todas as mulheres, este lindíssimo tema na voz de Agatha, de mulher para mulher. Caros amigos ouvintes, aqui estamos na Rádio Arco-Íris no 96.2, o melhor da música portuguesa. Hoje estamos aqui num programa teste, aqui com o senhor, ele vai se apresentar. Olá, bom dia mais uma vez a todo o nosso, todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel. Pois é, o meu nome é Jorge Carvalho e eu sou aqui de Floreil-les-Aubrais. Já estou cá uns aninhos e pronto, Pareceu-me esta oportunidade, a oportunidade para fazer parte dos locutores aqui da Rádio Arcancel, e eu vou tentar agarrar com unhas e dentes e agradecer. Hoje tem sido um programa muito especial, está a aprender aqui um bocadinho a técnica, tentamos levar o melhor da música nas melhores maneiras, nem sempre é fácil, com esta aparelhagem toda na frente, não é sempre fácil estar aqui a fazer técnica e falar, não é? Não é fácil e já cometi alguns erros e eu peço imensa desculpa a todo o nosso o auditório. Mas pronto, isto não tem nada a ver, não tem nada mesmo a ver com aquilo que eu estava habituado. Isto é, está uma rádio que faz bem muitas, bem equipada, muito bem equipada mesmo. E há que louvar, há que agradecer, e há que também, se me permite, Sr. Lourenço, Sr. Lionel, fazer aqui um reparo a todos que nos estão a ouvir, que se façam sócios desta associação, porque sem dúvida está aqui muito, muito trabalho, está aqui muito, muito dinheiro investido e nós, a Rádio Arcancel precisa de todos, por um pouquinho que seja da sua parte para a Rádio Arcancel, faz toda a diferença. Portanto, estamos aqui com o melhor da música até às 11 horas, especialmente, e depois vão ficar com mais música, certamente. Nós estamos aqui até às 11 horas para levar o melhor da música. É gratificante estar aqui ao micro da rádio e sabemos que vamos muito longe, vamos pelo mundo inteiro, mas sobretudo aqui toda a comunidade portuguesa da Orleans. Exatamente. A comunidade portuguesa, os nossos imigrantes, não só em Orleans, porque somos ouvidos pela internet e a Rádio Arcancel é ouvista em todo o mundo e se eu entrar, espero que sim, vou tentar com toda a certeza que será um programa para todos os imigrantes, para todo o auditório em geral. E vai ser um programa musical, certamente, com vários temas incluídos no programa? Sim, vai ser um programa 90% de música portuguesa, porque é o que eu gosto e é o que nós temos que ajudar, ajudar os nossos portugueses, porque nós temos os melhores músicos portugueses, sem dúvida alguma. Temos muito, muito boa música portuguesa e há que salientar isso. E se nós todos passássemos o que é nosso, acho que nós merecemos. Nós aqui, a Rádio Arcancel, estamos bem lá e alto com a música portuguesa. Sim. Já. Porque temos vários programas de música portuguesa. Exatamente, já há muitos anos que se ouve a Rádio Arcancel e é sempre música portuguesa. E há que continuar assim, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E agora vamos ouvir uma. É português, mas é com brasileira, assim se pode dizer, mas a língua é a mesma, portanto vem em português. Erasmo Carlos, mulher, e foi-nos escolhido justamente por um senhor que é brasileiro, Gilmar, que está à escuta, e ele oferece esta música a todas as mulheres, especial a uma. Erasmo Carlos, mulheres. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes, da força da mulher. Pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada. Me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Foi uma pequena homenagem a todas as mulheres aqui na voz de Erasmo Carlos, um grande artista. Ele compôs muitas canções para o Roberto Carlos, foi ele. Portanto, agora vamos ficar com o grande Jorge Ferreira, e ele também disse: se não fossem as mulheres, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui, não é? Exatamente. Vamos então ouvir Jorge Ferreira, que vai estar connosco próximo sábado 3 de abril, a partir das 20 horas, na Sala de Festas de Montição. Ele vai estar lá com todos os seus músicos e com toda a sua banda, para que seja um espetáculo em grande. A entrada são apenas 15€ se você adquirir o seu bilhete antecipadamente, e para isso pode fazer em vários locais, aqui na Rádio Arco-Íris e via net e muitos outros. Vocês têm tudo isso. Portanto, agora vamos ficar com Jorge Ferreira, como dito. Para a mulher ser infeliz, basta-lhe só ser mulher. Para andar nas línguas do mundo, seja ela onde estiver. E se ela passa engomada, alguém se atreve a dizer. vacina. Há um bem claro para manter aquela mesma rotina. Ela não pode ter falho e anda sempre atarefada. Tem sempre muito trabalho, mas valor é pouco ou nada. Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe. Doce que o homem tem, por isso viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fossem as mulheres, quem é que hoje estava aqui? Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheiro e formatura. Mais doce que o homem tem, por isso viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fossem as mulheres, quem é que hoje estava aqui? Só ser mulher, para andar nas línguas do mundo, esteja ela onde estiver. E se ela passa engomada, alguém se atreve a dizer: não ganha para comer, mas anda sempre assiada. Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheiro e formosura, mais doce que o homem tem. Por isso, viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fosse estava aqui, viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheiro e formosura, mais doce que o homem tem. Por isso, viva as mulheres, todas elas por aí. E se não fosse as mulheres, quem é que hoje estava aqui? Viva, viva a criatura que é mulher, menina e mãe, companheiro e formosura, mais doce que o homem tem. Então viva mesmo as mulheres, porque hoje é um dia muito especial, Dia da Mulher. O Dia da Mulher não devia ser só hoje, devia ser todos os dias, não é? Exatamente, o Dia da Mulher é como o dia do Natal, devia de ser, é todos os dias. E o Dia do Homem quando é? Dia de São José, o dia exato já não sei. E o Dia de Todos Santos também. Portanto, isso, nem todos são santos. Portanto, aqui estamos na Rádio Arco-Íris, num programa hoje muito especial, aqui na formação deste novo locutor. Portanto, agora vamos à nossa página dos compromissos comerciais e depois voltamos novamente. Arc-en-Ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marguenot, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freire. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freire et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem feitinha, é flor de cheiro que perfuma o meu país. Gosto muito deste nosso tiro. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro, gosto de teu ver.

par mail à rpg.international@orange.fr, par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Portuguesa é a mais linda do mundo, então um dia muito especial para todas as mulheres portuguesas que estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Estamos aqui para divulgar o melhor da música portuguesa. Eu há bocado disse até às 11, mas vai ser mesmo até às 12, aqui na companhia também hoje, especialmente o Sr. Carvalho, certamente um novo animador aqui das manhãs da Rádio Arco-Íris, não é? Espero bem que sim, Lionel, espero que mereça que vocês me deem esta oportunidade e agradeço a todos vocês e vou fazer por isso. Uma coisa lhes posso garantir, a você e a todos da administração e a todos que nos estão a escutar, que irei fazer o meu melhor e irei dar o meu melhor para que mereça a vossa confiança. Os ouvintes é que vão confirmar depois. Exatamente. Vamos, espero que sim, espero que... Não é fácil hoje e os primeiros dias não vão ser muito fáceis, mas não há nada que a gente... O custo é quando duas, três primeiras emissões, vai ser, porque tem que se fazer, não há técnicos aqui, quem faz o programa é o seu próprio técnico, portanto nem sempre é fácil fazer técnica, responder ao telefone, escolher as músicas e tudo isso... É muita coisa, só para duas mãos. Sobretudo quando já temos aquele hábito, já, exatamente, mas quando não conhecemos a aparelhagem, por vezes, as primeiras vezes vai ser um bocadinho complicado, mas eu penso que... Espero que as mulheres me desculpem, e os homens, eu acho que eles são mais compreensíveis. Nada disso, as mulheres também são, hoje não podemos criticar as mulheres, não, é o dia das mulheres. O que éramos nós sem elas. Exatamente, e você escolheu aqui uma música justamente para todas as mulheres. Sim, Mulher dos 40 de... Mulher dos 40 de Marco Paulo é um tema que eu pessoalmente adoro e dedico a todas as mulheres e que sejam amigas dos homens, não digo maridos, mas dos homens em geral. Muito bem, então ficamos com Mulher dos 40. Sabe uma dor guardada escondida por experiência, sabe a diferença de amor e paixão, que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. Jovem bastante, mas não como antes. Mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Chega o dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar o passado. Se o olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Cheia de coragem, esta mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da tua vida, da tua história, nem do teu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o teu namorado. Não quero saber da tua vida, da tua história, nem do teu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o teu namorado. voz, uma voz sensual, esta voz de Marco Paulo. Ele infelizmente não está nas melhores condições atualmente, tem problemas de saúde, mas esperemos que ele brevemente volte aos palcos, porque atualmente está a passar momentos complicados. Portanto, vamos continuar aqui com uma voz, certamente você conhece, Tanish. Tanish, conheço perfeitamente. E foi um ouvinte que nos pediu esta música, A Menina do Alto da Serra, uma música que representou Portugal na Eurovisão. E, portanto, a Eurovisão, que atualmente é a final na RTP, acho que é amanhã, se não me engano. Agora fez. Penso que é amanhã. Ou é da manhã, ou amanhã, ou é da manhã, ou oito, domingo. Mas... Não, acho. Penso que é amanhã. É, também penso num. Mas é confirmar. Portanto, vai ser a escolhida a música mais votada para representar Portugal na Eurovisão. E esta música foi-nos pedida de José. José, um fidel ouvinte da Rádio Arco-Íris. E também foi locutor aqui da rádio. E que vocês conhecem bem. E ele oferece esta música às suas três mulheres. Veja lá, ele tem três. Um homem tem direito a 7 mulheres e meia. Mas penso que deve ser a mulher e as duas filhas ou netas. Exatamente. Portanto, aqui vamos ouvir a Tanish então com Menina Alto da Serra. Estas grandes vozes da música portuguesa, com uma voz de Tanish, uma voz bem popular. Agora vamos descobrir a nova música de Jorge Guerreiro. Jorge Guerreiro, ele que já esteve aqui em Orleans, na sala de festas de Montição, e fez um grande show. E ele tem nova música. Vamos ouvir então o tema Havana. Havana. Isso já dá mesmo vontade de ir de férias, não é? Exatamente. Exatamente. Mas hoje eu já tenho outra na minha caminha. Havana,

está aburrido para Portugal. Je vois des choses dans tes yeux, J'offre des roses silencieuses sur des lapproches ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es une femme et des amours. You are so dark and single. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. This man, this man, turn me. I'll fight for me if it's on me. Je sais comment elle a grandi. Dis-moi, je l'ai mal du temps. J'ai le cœur impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, Oli, Shoah. Je suis bien que je suis avec toi. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. Je suis le cyclone, toi les broches. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi apache. T'es le premier rôle de Mithila. Lundi au dimanche, ramène-le au milieu. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, au Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, il n'y a pas d'avant de vache. Mais on a vu la télé. Nous, quel cher au père de ti. Aqui com os Kalema. Kalema é um grupo que está na atualidade. Eles têm músicas extraordinárias. Eu adoro. E você? Gosta dos Kalema? Adoro os Kalema, adoro os Kalema, adoro. Qualquer música portuguesa eu adoro, sem dúvida alguma. E agora vamos ouvir uma voz feminina. Ela fazia parte de uma dupla e ela agora canta sozinha. É Marlene Pinto, com o tema Cama Fria. Lindíssimo tema também. Nossas brigas não faz sentido. A gente tem que terminar. Não quero mais te amar desse jeito. Já virou defeito. A gente não se gosta mais. Eu lutei para que a gente nunca mais brigasse. Para conversar. No começo é normal, mas depois vêm as brigas. E de novo eu tento reconciliar. Te amei de todo jeito em altas madrugadas, achando que a minha boca ia te consolar. Mas depois de muitos baques eu fui percebendo que tentar e tentar é ceder demais. E não chover. Viver somente. ligasse. Toda vez que a gente se senta para conversar, no começo é normal, mas depois vêm as brigas. E de novo eu tento reconciliar. Te amei de todo jeito em altas madrugadas, achando que minha boca ia te consolar. Mas depois de muitos baques eu fui percebendo, tentar e tentar é ceder demais. E no chuveiro eu chorei às escondidas. Eu calei o meu silêncio, o meu sofrer. Eu não quero aturar suas mentiras e ter que viver somente. É na Rádio Arco-Íris no 96.2, não é isso, Sr. Carvalho? Exatamente, 96.2 FM aqui em Orleão, para todo o mundo, não é só para Orleões, mas sim para todo o mundo. Estamos a ouvir esta voz cigana, Otu Maria, Nininho Navarro, uma voz muito especial, que eu adoro, e portanto vamos continuar. E esta música vai ser especialmente para uma ouvinte que acabou de ligar, para a senhora Maria Celeste, que nos está a ouvir, e talvez pensou que conhece o senhor Carvalho. Portanto, isso é que eu não penso, sim. Estamos a ouvir aqui em França. Ela está atualmente a trabalhar. Muita coragem para ela e para todas as colegas de trabalho. É claro que sim, para ela, para todas que estão junto dela, para todos que estão na companhia, na escuta da Arcancel. Ça donne envie de danser, on peut parler le français un petit peu aussi. Hein. Je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent. qui nous écoutent et qui aiment bien la musique portugaise. À eux, bonne écoute de Radio Arc-en-Ciel tous les matins de 9h à 12h. E agora vamos continuar com a nossa música portuguesa. Estamos mesmo na reta final. São exatamente 11 horas e 48 minutos, mais alguns minutos aqui na companhia dos nossos ouvintes, não é? Exatamente, para nos despedir depois de todos vocês também. E obrigado por este dia de sexta-feira. Um bom final de semana para todos. Então, Sr. Carvalho, brevemente vai agarrar aqui as platinas desta rádio durante a manhã. Certamente, ainda não é seguro, mas certamente vão encontrá-lo todas as terças e todas as sextas, não é? Sim, vamos ver. Vamos ver, deixe-me treinar mais um pouquinho. Eu penso que já está apto a agarrar as platinas. Não é muito. Não é... Com uma ajudazinha já. Sim, já claro. Sim, vamos ver. Então, agora, um novo tema, ela chama-se Safira e ela tem a música na palma da mão. Vamos ouvir. Esta música era para todos os mais jovens, hein? Que estão de férias. A juventude estão de férias, férias também escolares, bem entendido, não é? Exatamente. E agora vamos ouvir quem? Uma canção que você gosta, não é? Sim, é uma música que eu e todos, e acho que todos os imigrantes vão gostar deste tema, na voz de Rui Tato, com o tema Águas de Douro. Uma música de um nortenho, um homem da música que, por causa do Covid, teve que fazer como muitos, infelizmente, e regressar onde ele era, estava no trabalho, e ele que emigrou para a Suíça para fazer parte, para se livrar do maldito Covid que nos apanhou a todos de surpresas. Rui Tato, eu especialmente dedico a todos que estão na escuta da Arc-en-Ciel e a todos os nossos imigrantes pelo mundo fora. Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou no mar. Ele adorava a sua família, fazia tudo para os alegrar com o seu amar. E um certo dia tudo acabou, sem um adeus sua vida deixou no Rio de Ouro. Ele nunca faltou, mulher e filhos ele sempre amou. Em vida sempre pronto para ajudar, um homem amigo para desabafar, era esse homem. Triste esta Águas do Douro. Sim, uma história muito triste e verdadeira, muito verdadeira mesmo. Então foi mesmo a realidade, ele ficou nas Águas do Douro. O pai dele, Luís, o pai dele, sim. É. Portanto, aqui estamos com este programa um bocadinho especial, o Sr. Carvalho, brevemente vai ser animador aqui das manhãs da Rádio Arc-en-Ciel, a partir certamente da semana próxima, portanto, uma voz que passa bem, já tivemos aqui vários telefonemas a dizer que gostavam da sua voz, portanto... Muito obrigado agora, a todos, obrigado só a todos. A técnica é que vai, vamos Exatamente. Ter que trabalhar mais um bocadinho. E tudo, isto é como tudo a gente entrar. Quando compra um carro novo é totalmente diferente. Isto é, estou a passar de um Fiat para um Porsche e não é fácil. Isto é fácil. É fácil. O problema é pronto, é mais um treino ou dois. Estou, penso que já estou um bom ponta de lança. Certo. Agora vamos ficar com os Calemas. Penso que vai ser uma das últimas músicas, porque temos nos pedido os nossos ouvintes e marcarem encontro. Eu marco encontro para domingo e com o programa do Telefone Toca. E você, certamente, então, para a semana. É, um dia para a semana, se calhar volto cá aos micros da... Dar conselho a todos, muito obrigado. Gostou desta experiência? Sim, gostei também mais do que aprendi. Obrigado a Sr. Leonel por tudo que me ensinou. E com toda a certeza lhe irei retribuir dentro do que eu souber. Prometo não lhe deixar mal e prometo dar o meu melhor É isso. E dando o melhor de nós, eu acho que já dando o melhor já é bom. Já é muito bom. Não podemos fazer mais do que isso. Mais dando nada o melhor. Não posso prometer, mas o meu melhor isso prometo dar. Muito obrigado por tudo. Então até à semana próxima e vamos deixá-lo com as informações da RDP Internacional. Espero que tenham passado uma agradável manhã na nossa companhia. Sim, sem dúvida alguma. A todos, obrigado pelas mensagens, pelos telefonemas, muito obrigado a todos, do fundo do coração. Um ótimo final de semana para todos. Dis-moi si tu veux qu'on joue. Tu sais, j'ai plus la force de te retenir. Mon cœur ne sait plus quoi faire. Vas-y, on en faut rien se jeter. En cas, je suis capable de fantaisie. Pierre, on en faut rattache, ma chère. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. Vamos conhecer agora os títulos desta edição. O Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas sublinha que é preciso evitar a todo custo uma ofensiva de Israel em Rafah, na fronteira com o Egito. A ONU sublinha que essa ofensiva...